Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Sempre assim, de 8 em 8 dias, em transe, na sintonia da Radar, já sabem, primeira meia hora, conduzida por Ricardo Mariano, a segunda parte é realizada, produzida e apresentada pelo Ricardo Carvalho. Só discos novos nesta primeira parte do Em Transe, e começamos com o nome Lisboeta, uma edição de julho. O responsável chama-se João Damas, Lisboeta. O disco editado via digital e disponível no sítio Bandcamp chama-se Elements. Podemos rotulá-lo de música contemporânea, cheia de eletrónica. Abrimos o Em Transe de hoje com Neutron, música de João Damas. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Primeira vez por aqui, música de João Damas, lembrar, Elements, um disco que recomendamos. E seguimos em frente com Lawrence English, australiano, produtor e multi-instrumentista, edita pela sua editora Room 14. O disco Wilderness of Mirrors, título inspirado num poema de T.S. Eliot, Gerontion, é um belíssimo trabalho. Ouvimos há pouco Graceless Center e continuamos com mais um produto da berlinense Denno Valley Records, escocês, guitarrista, vai colaborando em alguns trabalhos com Dag Rosenqvist, o sueco que tem um alter ego mais conhecido, o Asper TX, e também com o parceiro de editora Talvi Oros. O seu debut tem um par de anos, foi produzido por Ben Frost. Regressa agora com Silence is a Rhythm Too. Continuamos no Entranze de hoje com o tema título. Altura de passarmos o testemunho ao Ricardo Carvalho e fazemo-lo ainda ao som de Elements, o disco de João Damas. Vale mesmo a pena ouvirem-no. Terminamos esta primeira meia hora do Em Transe com Inertia. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. A segunda parte desta emissão de Em Transe, a começar com o novo disco de Hildur Gudnadottir, chama-se Saman, que em português significa algo como junto ou em conjunto, sendo exatamente esse o motivo do disco, a parceria entre a voz da violoncelista islandesa e o seu instrumento de eleição, com o objetivo de criar um efeito de ressonância. É uma edição da Touch Records. Agora ficamos com o canadiano Colin Stetson. A propósito da sua atuação, no próximo dia 21 de julho, ele vai estar em Portugal, mais propriamente em Sines, no Festival Músicas do Mundo. Quem puder é a não perder. Thank you. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Trance contou com a islandesa Hildur Gudnadottir, parceria entre o violoncelo e a voz, para efeitos de ressonância. Saman, o novo álbum, edição da Touch. Ainda New History Warfare Volume 3, To See More Light, Colin Stetson, ele que estará no Festival Músicas do Mundo em Sines, no próximo dia 21 de julho. Ainda Makin Fabric, em mais um dos seus Drum Solos, um disco em que cada uma das faixas tem o título de um dos elementos de um tradicional kit de bateria, servindo esse mesmo elemento como inspiração para Rutger Zuiderveld compor os seus temas. Assim, temos hi-hat, que ouvimos numa anterior emissão, temos também cymbal, 1 and 2, bass e, por fim, snare, tema que ouvimos hoje. E terminamos com mais uma das remisturas para Number 2, de Christina Van Zu. Desta feita, a remistura de Rachel Evans, que tinha mencionado na anterior emissão. Uma remistura para Sister, um tema que está disponível para download de forma gratuita no Bandcamp de Christina Van Zu. É o fim então desta emissão de hoje de Em Trance. Em Trance, sempre às terças, entre a 1 e as 2 da manhã. Repete aos domingos, a partir das 8 da manhã, aqui na Radar. Alinhamentos e podcasts a partir de radiotrance.blogspot.com. Podem também seguir-nos através de facebook.com/radiotrance ou ainda twitter.com/entrance. Até para a semana então, muito boa noite.